a secretária do presidente. Você já falou com o Otávio hoje? Não, ainda não. Por quê? Então tome cuidado. Ele está de mau humor hoje. Não respondeu ao bom dia que eu lhe dei. Não falou comigo. Ficou fechado na sala. Não quis atender o telefone. O que aconteceu com ele? Você não sabe? Quando o Flamengo perde o jogo no domingo, na segunda-feira o Otávio fica assim. Até quarta ele vai estar melhor. Alguém já me tinha dito isso, mas não acreditei. Mesmo agora, eu não acredito. Deve ser piada. O pior é que não é. Você ouviu a conversa de Estela e Vera? Elas estão falando sobre Otávio, o diretor financeiro da Telecomsat. Agora responda. 1. Que dia é hoje? Hoje é segunda-feira. 2. Otávio gosta de futebol. Para que time ele torce? Ele torce para o Flamengo. 3. Por que Otávio está de mau humor hoje? Porque o Flamengo perdeu o jogo ontem. 4. Quando Otávio recuperará seu bom humor? Até quarta-feira, ele estará melhor. Ouça mais esse diálogo. Vôlei de praia. A dupla brasileira, Heloísa e Adriana, é número 1 no ranking mundial. No dia 4 de novembro, a dupla vai jogar em Salvador contra as norte-americanas Nancy e Cheryl, número 2 no ranking. Adriana, precisamos ganhar o jogo em Salvador. É importante para nós. Eu sei, eu sei. A diferença entre nós e as americanas é muito pequena. Imagine se a gente perder. Adeus, Jogos Olímpicos. Não quero nem pensar. Mas vamos ganhar, tenho certeza. Vamos ser classificadas para os Jogos Olímpicos. A vitória tem de ser nossa. Responda. 1. Que tipo de esporte Heloísa e Adriana praticam? Elas praticam vôlei de praia. 2. Qual é a classificação da dupla brasileira no ranking mundial? A dupla é número 1 no ranking mundial. 3. Onde vai ser a competição do dia 4 de novembro? Vai ser em Salvador. 4. Com quem a dupla brasileira vai jogar? Com a dupla americana Nancy e Cheryl. 5. A diferença de pontos entre as duas duplas é grande? Não, a diferença é pequena.